vários heróis, várias noites, várias mulheres, vários problemas. 202. Peguei carona com a caneta e vou seguir viagem. Quem não tem grana se transeia na laje. Tranquilo à vontade, um ratão na pista. Eu vou dar um chinelo alucinado com o sol que brilha. Guerreiragem já faz parte da rotina, mas nada impede, aqui ferve. Às vezes é na simplicidade que neguinho se diverte. Sem piscina, então apela pro mangueirão. No busão de calote zoando, plantão com os irmãos. Tem coisa que dinheiro compra, outras não. Essas são as que ficam eternamente no coração. Não esquenta a cabeça, se não vai rachar o coco. No perrengue de novo o povo, mas não entrega o jogo. Domingão, final de campeonato, reúne a cabeçada. Famílias, vizinhos, TV em casa, tomando várias caixas, gritando gol. Animação a geral, a não ser pro rival. Aposta cobrada e geladas, nada perdida até o final. Lutando no último minuto, bolado, meio puto, mas não desisto nunca. Felicidade, virtude de quem é que disputa. Um lugar ao sol, um lugar ao sol. Dispenso mais notícias, sem nada de aumento em vista. Na vista do horizonte, nada me tira desse transe. Brisa leva maus pensamentos, sentado na areia por um instante. Céu azul renova esperança, dias melhores adiante. No percurso, o calor sempre é escaldante. Então vai vendo, o sol fervendo, 50 graus de problemas eu vou vivendo. Curtindo o vento, céu azul pleno, renova o semblante pra seguir melhor. Então vai vendo, o sol fervendo, 50 graus de problemas eu vou vivendo. Curtindo o vento, céu azul pleno, renova o semblante pra seguir melhor. Então, clima tropical, nada mal, visão bela, natural. Combustível vivo pra animação pessoal, sem um real no bolso. Saco cheio no osso de praxe, saio em busca de novos ares. Nas ruas, corpos de estilo, de lá pra cá, verdadeiro oásis. Mulherada, mini saias, atrai olhares, esqueço do mau tempo nebuloso. Desse momento vergonhoso, aguçam a imaginação. No deleite da bela visão, passarela moderna, desfile de pernas que te deixam louco. Fim de semana, chama-me pronto, bom nessa missão. Desbrava a noite, promete mesmo. Na minha situação zerado, nada de dormir, vou pra pista ou pro sol alto. Rever os amigos que fortalecem lado a lado. Faço minha parte, arte de viver nesse mundo injusto. Aqui o verão não acaba igual as verdades desse discurso. Quando o tempo fecha uma nova luz no fim do túnel. Raios que aquecem deixam marcas de alegria, solução pra tudo. Então vai vendo, o sol perdendo, 50 graus de problemas eu vou vivendo. Curtindo o vento, céu azul pleno, renova o semblante pra seguir melhor. Então vai vendo, o sol fervendo, 50 graus de problemas eu vou vivendo. Curtindo o vento, céu azul pleno, renova o semblante pra seguir melhor.